o bonde. É o bonde. O preto louco tá de volta. Vou te fazer um convite, te apresento o meu time. Levanta a mão e confirme. Vem deixar com nós, vem curtir, esse é o time. Repetir pra quem se autodefine. Saca só, meu sonho é constante. A ideia que não para. Os mano que acreditam, essa virada é nossa cara. Sou preto, sangue quente, lá do leste é minha área. Nem tudo que eu passei me abalou, tô na jogada. De um jeito diferente, mostrando de repente. A força que é presente, no verso contundente. Vou seguir em frente, guerreiro persistente. Sou life sempre avante, os mano sempre frente. Sei que sou capaz e valeu pela corrente. Ó, nós aqui de novo acreditando e de repente. Vem mais por aí, fazer meu som explodir. Pra quem duvida, engolir sem perdão, escuta aí. Vem, na zona leste sangue bom, eu sei. Os mano corre pelo sangue também. Ouvindo só os gravão, boa no meu som. Agora sim. Vem, na zona leste sangue bom, eu sei. Os mano corre pelo sangue também. Ouvindo só os gravão, boa no meu som. Vem deixar com nós. Sei que nada é fácil, me arme e fico firme. A força tá presente nos mano que resiste. Então vem, chá com nós, pra curtir, pra chapar, pra somar. Liga nós, ouve aí, tô aqui. Convida as minas, chama os mano, aumenta o som, vamos que vamos. É rap manifesto, é o William convocando. Os mano de fé, os parceiro que é verdadeiro e modesto. Os patife eu desprezo, tropeço, recomeço. Reconheço, esse é meu jeito, manifestante feito. Eu sou do gueto, é no perfeito. Então vem, que vem, vem, liga aí. Chapa também, na leste é vários loucos e atitude vai além. Acorda pra vitória e não fragueja na derrota. Veneno é uma questão de tempo pra nossa glória. Nunca foi tão fácil prosseguir, desistir, porque força pra vencer tem que ter, liga aí. Vem, na zona leste sangue bom, eu sei. Os mano corre pelo sangue também. Ouvindo só os gravão, boa no meu som. Agora sim. Vem, na zona leste sangue bom, os mano corre pelo santo também. Ouvindo só os gravão, boa. Vem deixar com nós, vem deixar com nós. Nós faz o tom, com meus mano eu faço show. É força pra vencer, conquistar é o bom. Zé Povinho pra atrasar, chá pra lá, chá pra lá. Intenção é correr, vencer, driblar e marcar. Passo avante é o certo, sempre junto ao progresso. Vou te cabeça erguida, verdadeiro e modesto. Firme, sempre honesto. Eu nem quero, família meu venero. Busco força e prospero. Crescendo, lutando, correndo, vencendo sem medo. A luta é persistente, é nossa herança, parceiro. Não paro, não temo, sou centroavante do gueto. Liga, liga nós, lá do leste os guerreiros. Vem, na zona leste sangue, eu sei. Os mano corre pelo sangue também. Ouvindo só os gravão, boa no meu som. Agora sim. Vem, na zona leste sangue, os mano corre pelo sangue também. Ouvindo só os gravão, boa. Vem deixar com nós, deixar com nós. Saca só, Soul Life. Saca só, Leon. Saca só, deixa com nós. Saca só.